cenário estão cada vez mais coloridas. Não é o tamanho do salário que faz eu me sentir tão bem. Eu não sou desses que gostam de reclamar de quem esteve ao meu lado todo dia. Hoje eu acordei disposto a lidar. E se eu não descobrir, você pode me pedir. Eu vou fazer tudo o que você quiser. Todo amor que existe nesse mundo, todo carinho que eu puder te dar.